diabo não tem poder. Não tem poder. Deus te deu autoridade. Autoridade. É pra pisar em serpentes e escorpiões. Piso do diabo. Eu temo a Jesus Cristo, nunca vou temer a morte. Não pense que o diabo aqui tem poder. Deixa ele vacilar comigo, aí você vai ver. Deus me deu autoridade, véi. Sou corajoso, principado ou potestade. Vai cair no chumbo grosso. Munição aqui não falta. Tô armado com a quadrada de palavras. É a minha Bíblia sagrada. Lá vem ele, ó. Oh, pensa que eu não te conheço. Me oferece uma bebida, depois vou pagar o preço. Nem ó. Oh, disfarçado, em nome de Jesus, tá amarrado. Pode vir, demônio, vem do jeito que quiser. Seu lugar está guardado aqui debaixo do meu pé. Eu tô com Deus, o Todo-Poderoso, e com ele do meu lado, pra você é fim de jogo. Jesus Cristo vencedor, ele que venceu a morte, com seu sangue nos comprou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos ou principados, nem as coisas do presente vão me deixar separado do amor de Deus que está em Cristo Jesus, no qual temos remissão, nossos pecados na cruz. Então não há condenação, amado, você é livre. Exerça a autoridade dada pelo que vive, chame anjos, arcanjos e se arme pra guerra. Revestidos na armadura e com espada na destra, no mundo espiritual, batalha vai começar. Diante de todo mal, meu Jesus vai triunfar. Parte pra cima, soldado, faça a sua parte agora. Todo mal que está guardado vai ter que sair fora. Em nome de Jesus.